Bom dia, Fiat Nanda, S1 de camisa preta, fazendo a contenção, portando canela seca de XT, Niger Mac, janela, Asmar de tona, bom vilã, acelera, mais uma que se apaixona, ginga com os braços pra trás, traz no pescoço cordão, de chinelão, havaiana, debaixo da pinta, moitão, segurança, pipa no ar, no chão, outra viúva, cão pra trás, oito jazz, menos um fanta uva. É baixo no zóio, pra fazer sombra de outra forma. Se eles são a porta da alma, minha tá em reforma. Menor furto, short curto, vai arrastar o caos. Te seduz com coxas grossas, mordendo trabala house. Passo batido, finjo que nem vi tiozão. Quem muito vê, quem muito fala, vive pouco, né não? Nossa quebrada é unida, máquina 2 no salão. Favela é favela e o corte dos moleque é padrão. Capela é humildade, dona Maria oração. Tanque com roupa, pia com louça e plano no chão. Quem se envolve, vira bolsa pra quem coça o cão. Que a lavagem pro porco, sardinha pros tubarão. Os peixe grande é patrão, os né de frente é zicão. Do movimento é fachada, os menorzinho é avião. Os de cima é colisão, vende a rodo negão. Rua de baixo é rincha e nós quem fecha no som. Passa de cima, domina, festinha no domingão. Bati no rádio do Bobu, diz que eu tô no novão. Barquinho bate no portão, desço sem pinta gingando. Saudade é quebrada e cheiro de mato seco queimando. Funk domina a sessão, de golfa balão. Da pala cala, fita nesse silêncio que domingão. Jogo no palma gelada, sei que não falta quem pague. Chicote estrala na garganta, entrala esse chute na trave. Disposição pra morar, quem fecha com a torcida. Terceiro tempo é cachaça, fumaça e a mardita. Olho no fundo é resultado, dê um teco na tica. Trago o bagulho do bom, vai lhe levar a saliva. Viva a favela, viva quem cultiva. As tia varra calçados, moleque rasga avenida. Samba que entorna sabadão, é o que começou na sexta. As maloca se cumprimenta no balançar da cabeça. Quermesse é festa da igreja, ali os menor almeja. Tomar o primeiro porre, com a primeira cerveja. Estranho o tempo passa e meu barraco tá lá. Com a mesma luz de fora acesa naquele mesmo lugar. Batuque no terreiro, passe a purificar. Quem guia tá comigo, sete maré saravá. Pode pá, quem não conhece se assusta só de escutar. Antes de aprender o que era, eu aprendi a respeitar. Espero que o asfalto demore a chegar. Pra quando chover, os moleque tem lema pra se sujar. A luz do poste amarela demora pra apagar. Quem vem do gueto sabe que o gueto não tem que mudar. Sou tela de cinema, sou cria de viela. Sou fogueira queimando, sou sino de capela. A feira no domingo, as pretinhas mais bela. Sou cheiro de poeira, sou filho da favela. Sou tela de cinema, sou cria de viela. Sou fogueira queimando, sou sino de capela. A feira no domingo, as pretinhas mais bela. Sou cheiro de poeira, sou filho da favela. Sou filho da favela.